chame a torre 1 no 8 decimal 95 para ajustar-se ao circuito de trato. Entra o material visual com o helicóptero e chamar a torre 1 no 8 decimal 95 para quero descer para o circuito. Bravo, Luiz, que correto, 2 a bordo, qual pátio? A gente chama em torre, acionamento Axel, Agil 514. O Xanel 63 no 4, para pushback acionando 2. 33, matando 1500, corredor internado. 7-0-2-7-3-3, prefere manter o corredor e a pura pra gente a pro a perna do vento, pista 10. Afirmativo para 1-0, dando 1-0-2-7-3-3. Gente, então dá pra gente a pura perna do vento, pista 1-0, agora a instrução. Dando instruções, 1-0-2-7-3-3. Charlie X-Ray, chame a torre 1 no 895 para ajustar seu circuito de tráfego. Do Quebec Serra, qual destino? Romeo Charlie X-Ray. Romeo Lima vai afastar agora 6 milhas, comprou a Echo, está sobrevoo na Cascalheira, F10. O triplo papá Romeo Lima. No rumo, confirme, no rumo Echo. Tem aquilo, senhor, é Echo mais 6 milhas. Ok, temos dois tráfegos visuais para o setor. Tome o rumo norte e afaste-se por 5 milhas para regressar à Cascalheira. Rumo norte, 5 milhas, aguardando a autorização para regressar à Cascalheira, o papai Romeu Lima. Ok, afastando-se no setor inicialmente para viabilizar o pouso das aeronaves do setor. Afirmativo, senhor. Aguardando a consolidação para retornar. Para quanto igual no 077? No 077, autorizado Galeão 360, via Pesulo 10. Decola no 0, curva direita, saída da EL, Leda, pós-Leda, Bridge. Controle 120 decimal 8, transponde 5117. Após Bridge, conforme a rota do plano. Autorizado nível 360, via Upper Zulu 10, decola da 10 com curva direita, saída da Euleda Bridge, depois conforme rota do plano. 120 decimal 8, ao controle 5117, transponder, gol 1077. 1077, correto, do portão 8, reporte para estacionar. Reporte para estacionar, gol 1077. Para o táxi, 32-17, 86 a bordo, 3 horas e 15, Guarulhos. Gente, táxi via pátio, índio, ajuste no 014, 1895, ponto espera, 3217. 3217, 3 ataques via pátio, índio, quando pronto, 1895, ajuste 1014, boa tarde, até amanhã. 4 autorizado a acionar na posição, estimado de push, mais 1 minuto. Obrigado, o CS tem autorizado, o ano 4 na sua escolha. Web 5729 autorizado, acionamento na posição, 1 minuto de push. Gente, autorizado acionamento na posição, mais 1 minuto para o push, 5729. Canal, alfa, da CDS, boa alfa. O traço do que o senhor refere é um Charlie 208, que estava visual com a torre na perna do vento. Provando a esquerda para o de Israel, sobe 380, está 3140. Flores Salvador, boa tarde, aqui você, 95, Limão 90, para 1950, centro da informação, papá. 33, matando o pés, setor norte, na perna. 5 mil pés. Obrigado, 5 mil, gol, 95, 90, 14. Circuito da 17 autorizado, mil pés, decola 17, curva esquerda. Controle 1208, em caso de falha com a torre, torre operando na 1895, transponde 0123. correto, qual que é o B? Luiz a bordo, acione, chame a torre pro táxi. 241 de close 33, chame no 20, décimo 8, controle, por favor. 228, cara. 8 autorizado, reporta táxi no 077. Reporta táxi, por no 077. Espera pronto. Boa tarde, 327, mantenha, pode ser espera. Mantenha, pode ser espera, 327. O voo vai parquear no portão 01. Copiado, no 14, obrigado. M5729, autorizado por China 5, reportado. Autorizado por China 5, ataque 5729. Salvador 2733, Panamá, na UP 36. O Série 2733, entra no 20 graus, 19, todo autorizado, pista no 0. Pouso, Rotero 2733. Vai iniciar no 8, voo no 077, tá aguardando aqui o King. Tem condição de fazer simultâneo com o tráfego dessa companhia na 9? Afirmativo, voo no 077. Gente, então simultâneo com o tráfego dessa companhia, ele inicia primeiro e empurra a aeronave até mais atrás. Gente, voo no 077. Para pushback, saneamento 2231. 2231, você tem que aguardar para o puxa sanar no pátio. Entendeu que vai aguardar o 2239. Afirma. 399, faço push em coordenação, traço da sua companhia no 8399. Sim, a gente vai coordenar aqui simultâneo com o número 8, falando 399. 8130 graus 99. Chinel 6210, Despadrível 060, autorizado de chegada mar. 060, chegada mar, 6210. 17 ali, mantém a pista no 0. Ali, mantém no 0, exato, 3217. Chame agora Centro Recife, 125, 193325. Na rua, está 3145. Ligou no pátio militar 36, a frequência de esgotar. Passa bem, boa tarde, o amigo. No 7, livre decolagem, pista no 0, vento muda 0 graus, nós não. Atualizar a decolagem, pista no 0, 732, 17. Autorizado backtrack, a estacionar na BAT, frequência livre. 132 a bordo, ano 32, autonomia 3 horas e 10, Fernando Guarulhos. 32 a bordo, via Pátio Índia, seguindo a Avianca, o ajuste 1014, 1295, espera. Autorizado táxi, seguindo a Avianca, via Índia, espera 1295, 1014, 729, boa tarde. Salvador 6314, para o TAC, 93, 3 e 30, Recife. Prata, ajuste no 015 agora, via Índia, 1895, mais perto. 1015, Índia, 1895, no 4, obrigado. Decolou 38, chame no 20, desce 9, controle, bom voo. 308, boa, até 3217. 241, controle. 241, na escuta. Só para confirmar, irá cumprir a restrição de altitude nível superior. Confirma. Afirmativo. Salvador, boa tarde, Delta 3217, da EL 2000. Delta 3217, contato rodando a decolagem, suba para o nível 360, utilizado direto Leda após Leda Bridge. Direto Leda após Bridge, Delta 3217. Autorizado X-Ray, voo 1395. Chanel 6210, desça para 3000 pés, ajuste 1095. 3000 pés, 1095, 6200. Gilete, cadê aquilo, prossiga. Pátio Índia, 1015, 1895. Pátio Índia, eu estava no 015, 1895, ator, regulando 077. Zona localizada. 1755, completo final ILS, X-Ray, pista 10, chame agora Torre Salvador, 118, decimal 95. 295, comandante. Autorizado ingresso, reporte aéreo pronto, cabeceira, manchete. 395, autorizado sinal ILS X-Ray, forma estabilizada. Autorizado X-Ray, voo 395. Aproximação, aguarde pista livre, vento 120 graus de reais. Aguardando pista livre, 7. 1095. 4. Livre de restrição de altitude. Bari ou Ita. Sétima, testar, aguardando autorização. Franco Luiz que decolou 4-1, curva esquerda, perna contra o vento. E 360 pela direita no ponto médio da contra o vento da 10. Zona 755, vento permanece, 120 com 10, pistão no zero livre, pouso autorizado. Livre, pouso, zona 755. No Quebec Serra, a intenção é fazer quantos passos é remetida para esse massagem? Minha 314, decolou 42, chame no 20, versão 8, controle, bom voo. 308, 304. Obrigado. Entendi. A gente Salvador, boa tarde, Xené 6314, Momo Toque 2000, na sua escuta. Boa tarde, Xené 6314, contato decolagem até a terceira saída Momo, transição Flock, subatório nível 340. Momo Flock 340, 6314. Pátio Índia, ajuste no zero. 14, 1895, Pantera. Bora com 1014, Pátio Índia, 1895, na Pantera. Muito obrigado, bom trabalho. Nada, bom voo. 217. Em algum momento você está espera, na vertical do farol de Itapuã ou na final da 17, fica a seu critério. Aguarde coordenação, controle. O que vai ser? Tem nível de decolagem, pista no 7 para Cristina Vera Cruz, curva na direita após ingressando no axé. Vento 120 graus e 10 nós. Frente final ILS X-Ray, pista no 0, chame agora a torre Salvador no 8, desse 95, bom posto. Ok, 1895, obrigado, boa tarde. Chame 6210, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray, forma estabilizada. Boa tarde, Bravo Kilo Is, que mantenha o corredor forte, forme para o regresso. Para a descida, Juliette Kilo. Juliette Kilo, prossiga a descida, aguarde frequência livre para coordenação Pouso Vera Cruz. Copiou o gol na 395. Sim, no 395, aguarde pista livre. Vento 120 graus, 10 nós. Ok, André Alvinel. Salvador, boa tarde, Cruzul 4206, 190, Augusta 510. Boa tarde, Azul 4206, desce para o nível 050, autorizado chegada a mais. 050 mais, 4206. Até aqui o frequência livre, bom. Gente, aqui até a autorização Brasília, boa tarde. 5, Quebec, confere, aguarde a coordenação é cópia para Brasília. É, tá aí, né? 3560, desce para 3000 pés. Que destino autorizado até 3000 pés, direto para 3000 pés. Júlio Quebec Serra, confirme transponder 0123 a senhora e chame o controle 120-8. Por favor. 0308. 395, estão no 0 livre, pouso autorizado. Ok, gol no 395. Web 5729, decolou os 46, chame 120-8, por favor. 208, boa tarde, 5729. Confirmando o livre pouso, gol no 395, confirme o vento. 120 graus, 109. Ok, livre pouso, 1039. Boa tarde, WebG 5729, contato da na decolagem. Suba para o dia 360, autorizado direto Lida, após Lida Bridge. Direto Lida, após Lida Bridge, 5729. 755, prossiga portal 9. 09, 755. Bom, 182-260, grata, brota. Chame 6210, complete final ILS X-Ray, pista 10. Chame turno 8, decimal 9, com ponto. 235, boa, né? 235-60, autorizado o Serra Vitor 366 para procedimento ILS Whisky na pista. Olá, Zé, forma estabilizada. Ok, gente, descendo para 3000 por enquanto, direto Serra Vitor 366, autorizado ele aqui, 3566. Papapá, novembro, eu acho que a Romeu prossiga. Adriano 720, desça para o nível 080, autorizado a chegada bomba. 080, chegada bomba, 720. 6314, autorizado direto de Petrolina. Chame agora centro Recife, 2545 até 2085. Bom voo. Boa, poxa, o Petrolina, 12545, 12085. Obrigado, 6314. 3560, desça para 2500, pé. 2500, desça para nível 060, reduz o 250 mais número 4 na aproximação. 060-2-509-390. Controle Salvador, é o Triplo Papá Romeu Lima? Saiu na Triplo Papá Romeu Lima, prosseguindo. Está na vertical da Estrada do Coco, a questão agora seria pouso na 17, 44. 7, prossegue pelo setor norte de Salvador, evitando o setor de decolagem da pista 1-0. Agora é transferência de comunicações. Afirmativo, vai seguir pelo setor norte, evitando o setor de decolagem, Papá Romeu Lima. Papá Romeu Lima, mão de frequência, estou aí agora no 8 do final 9. Vou pôr. 1895, grato senhor, Romeu Lima. Pastor 81, contato radar 55 milhas, sudoeste de Salvador, informa a descida, prevista a chegada a Mari, altímetro 1095. Deverá voar na fora de Mari para a chegada a Mari. Pastor, para a capiceira 17, e reporte a 30 segundos, por favor. Vai seguir pelo estado do Coco, a prova da 17. Vai reportar 30 segundos antes do pouso, o Romeu Lima. Pelo Quebec Serra está mantendo mil pés, confirme. Afirmativo, mantendo mil pés, Quebec Serra. O altimetrista está nos informando a 500 pés, agora sobre o mar. Ah, mantendo mil aqui. November, Oscar Romeu, por favor, confirmar, toque arremetido em Odebrecht. Certo, desse para 500 pés, altímetro 1-0 na 4. Forme após toque arremetido, prosseguir Salvador, programando-se para prosseguir Litoral Sul. Ali, mantém a 1-0, boa 1-0-70. Aguarda. Afirma, há critério até o 2 atenta ao ATR da passarela. Até o 2, obrigado. Esperando a direita, 209, 6200. Vou. 1-251-3325. 251-3325, já boa tarde, obrigado. Juliette, acerte seu tráfego, prossegue com condições visuais para Salvador, altímetro 1-0, 1-4, mantendo o litoral. 2-0, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, posição 4, 2-0. Cat pés, informe, temos um tráfego no corredor forte a mil pés, sentido oposto no momento. Encontra-se a 1-5 milhas. Papá Romeu Lima, vento 120 graus, 99, reporte no solo controlado, capiceira 17. Vai reportar no solo controlado, Papá Romeu Lima. Segue pra bata? Vai pra parte 4, senhor. Gente, se quiser pular direto no pátio, fica a seu critério. Agradecido, senhor. Localizador. Aqui é 020, limitado localizador, 3190. Baixado e travado. Baixado e travado, 3560. Monitorização de posição 3560, vai para 120 graus na frente. Gente, aguardando. 7, Rio 50, azul, 4206. 4206, desça para 2000 pés. Livre de restrições, altímetro 10 no 5, autorizado, final ILS, ação informe estabilizado. 2000 no 0 no 5, livre das restrições, informe estabilizado, 4206. Para com o número 2, pronto. Change, passarei da Brian. 1077, saída da EL. 1077, boa tarde, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, mantém Dael Leda Bridge. Vem para o 360, Dael Leda Bridge, gol 1077. Sequência livre, encosta, Graças, Romeu Lima. 3560, pouso autorizado, pista 90, vem para o 30 graus, 10 norte. Autorizado, pouso 90, 3560. Juliette, posição 4. Juliette, posição 4, melhor 0. Bravo que Luiz, que pede informação, tráfego do helicóptero 12 horas, 8 milhas, o rumo oposto, está a 500 pés, no forte. Fez 1-9-0, desça para 4 mil pés, altímetro 0-1-4, reduz a velocidade para 2-1-0 mais. 4 mil pés com 1-0-9-4, reduzindo para 2-1-0, 7-3-1-0. Salvador, voo 7500, informação para Paco, olhando a contente. Chamaçã, Quebec, aguarde cota 7. Vai dar uma olhada na Quebec, aguardando o patrão. Quero descer para 3000 pés, nesta altura tem condições de interceptar o curso localizador? Afirmativo, descendo para 3000 pés então, 3900. Informe estabilizado. Interceptar o curso localizador, reduz a velocidade para a aproximação final. Dando 10º direito da Argola, transponder 1-3-1, controle 208, gol 9-2. Saída Arbor, Alfa Romeo, Bravo, Oscar, Romeo, Elefa. Arbor, Elefa, gol 9-2. 9-2-5, cotejamento correto, reporte pronto. Pastor 8-1, desça para 4 mil pés, ajuste na 0 na 4. E o pai 2? Resolve